Irmãos, o domingo é um dia muito lindo, muito lindo. O domingo é um dia muito lindo. Não é porque no domingo a gente vai à igreja. Não, não é por isso. Porque a gente pode ir ao templo e nem estar com a igreja. Não é porque no domingo a gente vai ao culto. Não, o culto ele tem que estar dentro de nós. O domingo é um dia muito lindo porque é o dia de primícias. Diga ao seu irmão, domingo é o dia de primícias. Diga a outro irmão, domingo é o dia de primícias. Domingo é o dia de nós consagrarmos ao Senhor as primícias da semana. A ordem expressa e inquestionável de Deus é: 6 dias trabalharás e no sétimo descansarás. Quantos dias tem a semana? Quantos dias tem uma semana, irmão? 7 dias. 6 dias trabalharás, só sobra um dia. E o dia que sobra, Deus falou assim: não faça mais nada, apenas descanse. Não precisa ficar com medo, não precisa se preocupar se essa igreja tem a doutrina de guardar o sábado. Nós não temos a doutrina de você ser obrigado a não fazer nada no sábado, mas nós estamos aprendendo o princípio do descanso. O princípio de uma instância de governo. E o sétimo dia é o dia do descanso. Até fisicamente, se você começar a separar esse dia para descansar mesmo, você vai colher frutos de Deus. E onde fica o domingo, meu Deus? O domingo, como todos os outros 5 dias, é o dia em que o Senhor diz assim: trabalharás. É meu esse dia. O domingo é meu, eu devia trabalhar no domingo. E tem gente aí que está doido para trabalhar no domingo. O dono do shopping gostaria que o shopping se abrisse todo domingo. O dono das lojas queria nem ter feriado, nem sábado, nem domingo. Ele queria abrir todos os dias e vender, vender, vender. Mas, irmão, na verdade, é nosso direito trabalhar. 6 dias trabalharás. Mas depois que Jesus se tornou Senhor da nossa vida, depois que nós começamos a aprender os princípios do reino, nós, livre e espontânea vontade, nós declaramos: Senhor, o meu primeiro dia que é para eu trabalhar, eu vou dar a Ti como primícias. Eu quero dar a Ti como primícias, Senhor. Isso é muito lindo. Isso torna o domingo um dia muito lindo. Isso faz com que o propósito do meu coração em estar com meus irmãos lá no auditório seja algo assim muito maior do que simplesmente frequentar um culto domingo. Senhor, eu quero organizar minha vida de tal forma que toda semana eu ande descansado, eu trabalhe descansado, eu opere o meu trabalho de forma frutífera, eu tenha descanso durante a semana e eu possa livremente, por amor, ofertar a Ti as primícias da minha semana no domingo. Cultuar ao Senhor. Dê uma olhada ao seu redor e diga ao seu irmão: bem-vindo ao dia de primícias. Diga ao seu irmão que seja um dia maravilhoso para você. Irmãos, é um dia de comunhão, é um dia de culto, é um dia de recebermos da palavra do Senhor, é um dia de renovarmos nossas baterias. Mas não pode ser o único dia, hein, irmão? Não pode ser você vir aqui num culto e durante a semana você ralar sozinho e tentando com a força do braço. Viva a semana inteira em comunhão com alguns irmãos. Tenha um pequeno grupo, ligue para pessoas, troque mensagens, peça oração, ore por alguém, seja servido por outros irmãos, sirva outros irmãos, se reúna durante a semana para servir a Jesus, para testemunhar de Jesus, participe de uma célula, participe de um pequeno grupo. Não viva uma semana secular e um domingo forçado religioso. Não, não. Senhor, eu quero primícias do Senhor. Se a raiz for santa, diz a palavra, todo o resto será santo. Então, Senhor, primícias ao Senhor. Eu não estou apenas indo ao culto, eu estou dando a prioridade ao Senhor. E o Senhor vai governar a minha semana, o Senhor vai governar o meu trabalho, o Senhor vai governar a minha agenda, minhas emoções. Senhor, eu quero ser trabalhado por Ti, eu quero estar em comunhão com o corpo, eu quero servir o corpo, eu quero frutificar. E todo aquele que planta sabe que se poda a pontinha do galho, isso é para que haja mais força e vida na árvore. Se poda a pontinha do galho, é também para que venha frutos mais fortes, frutos saborosos. O Senhor faz isso. Se vem mais fruto, o que acontece é que a árvore se torna mais saudável. Senhor, eu quero isso para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Amém, irmãos. Abra comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, nós lemos assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder, diga, poder. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Qual é o poder de Deus? O Evangelho. Se eu quiser a manifestação do poder de Deus, o que é que virá? O Evangelho. E o que é o Evangelho? A proclamação das boas novas, das verdades do reino de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na sua justiça. A justiça de Deus é o seu poder. O seu poder opera justiça. E tudo isso diz respeito ao Evangelho. E o Evangelho é para ser vivido de fé em fé. Porque está escrito, o justo viverá por fé. Diga comigo, o justo viverá por fé. Irmãos, nós vamos colocar diante do Senhor nesta semana uma expectativa real, palpável, de intervenções de Deus sobre nós e sobre nossos convidados, com o alvo de libertação e curas. O Senhor vai operar aqui no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, libertação e curas. Mas o que é que Jesus fazia para a libertação? Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso mestre, Ele é a nossa única referência. E quando nós lemos em Mateus, abra comigo Mateus capítulo 12, nós temos o tratado master, o tratado mais elevado acerca de libertação. Para mim não existe outro texto mais simples e mais explícito sobre libertação que traz a nós o entendimento tanto da realidade desse universo, desta necessidade, como traz para nós o entendimento também da nossa necessidade. E Jesus textualmente explica tudo sobre o mundo espiritual, sobre libertação. E Jesus diz assim, Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, acontece o que, Jesus? Ele anda por lugares áridos. Ponto final. Ninguém precisa de mais nenhuma explicação. Jesus revelou o que acontece no mundo espiritual. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, o que acontece com esse espírito é que ele passa a andar por lugares áridos. Deserto, solitário, sozinho, sem ter o que fazer, ansioso, angustiado, desesperado porque ele perdeu o único lugar que ele tinha para agir a vida daquela pessoa. E ele não tem outro lugar para agir. Aquele demônio não tem outro lugar para agir. Aquele espírito, nem pense mais na figura do demônio, pense no espírito. Por exemplo, o espírito de mentira. Quando um espírito sai de um homem, ele anda por lugares áridos e ele não tem mais com quem trabalhar. Jesus que está dizendo isso. quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, descanso, lugar próprio, porém não encontra. Jesus disse isso categoricamente, não tem nenhuma outra pessoa que poderia afirmar o que acontece no mundo espiritual com mais precisão do que Jesus. Um espírito, quando sai de um homem, anda por lugares áridos e não encontra onde repousar. Versículo 44, por isso diz, Jesus também revelou o que, que acontece na cabeça de um espírito, na mente, no coração, no desejo, nos pensamentos, no raciocínio de um espírito imundo. Voltarei para minha casa. Voltarei para onde eu, de onde eu saí. Voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, então Jesus diz assim, eles voltam, ponto final. Tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, leva consigo outros sete que não encontraram lugar. São outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Se você pudesse ver o que, que Jesus estava apontando quando disse a esta geração perversa, você veria com clareza Jesus apontando para a geração compreendida entre a obra dele nessa terra, a vinda dele nessa terra e a volta dele nos ares. E essa geração se chama últimos dias. Jesus estava apontando para tudo o que ia acontecer depois que ele subisse, até ele voltar. Então Jesus estava apontando para o que ia acontecer conosco hoje também. O que ia acontecer nesses 2000 anos. E quanto mais se aproximar o dia da vinda de Jesus, mais realidades como esta nós veremos. Espíritos vindo e tomando conta dos homens, e o estado da próxima geração ser pior do que o estado da geração anterior. A promiscuidade dessa geração ser pior do que a promiscuidade da geração anterior. A ignorância dessa geração, a corrupção dos governos, a dificuldade de caráter das pessoas desta geração ser pior do que a da geração passada. E qualquer um de nós aqui pode dizer que os nossos pais ou que os nossos avós viveram um tempo em que tinha mais honestidade. Havia mais pudor, havia mais respeito. Então nós estamos tendo diante dos nossos olhos literalmente o que Jesus tinha expresso nesse texto. Por que que Jesus expressou isso? Por que que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Porque ele disse também aos seus discípulos, vocês farão obras maiores do que eu. Os meus discípulos lá no Projeto Adoradores, até mesmo os que nos visitam e estão hoje na reunião do Projeto Adoradores, aqueles meus discípulos de outras cidades ou de outras igrejas, eles farão obras maiores do que eu fiz. Amém. E agora quando a gente lê em Mateus, capítulo 8, volte um pouquinho e veja o capítulo 8. Verso 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Por que é que Jesus libertou os cativos, curou os enfermos? Para que se cumprisse o que havia sido escrito pelo profeta. Por que é que hoje a igreja vai operar com libertação e curas? Para que se cumpra o que está escrito a respeito da igreja. Por que é que eu e você podemos operar em nome do Senhor para libertação e curas? Para que se cumpra o que está escrito a respeito de nós. O que está escrito a respeito de nós? Todo poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, cuidando da vida deles. Então é uma função minha e sua. se você apenas frequenta o culto de vez em quando, se você apenas lida, quase que por hobby, em alguma área que você gosta, mesmo dentro da igreja, você e eu precisamos nos despertar para uma realidade. Eu terei que me apresentar diante de Deus e prestar contas dos dons, dos talentos, de tudo que eu recebi, em função do que Deus disse que é para eu fazer. E Deus me escolheu para ser um ministro dele, um servo dele, membro do seu corpo, e operar em nome de Jesus, e operar como ele operava. E Jesus via as multidões, e os endemoniados vinham a ele, e ele meramente com a palavra expelia os espíritos e curava os doentes. Essa é uma verdade para mim e para você. Ai, pastor, não gosto desse assunto. Ai, coisa, me dá um calafrio. Esse negócio assim de demônio. Ai, não, fala não, fala não, fala não. Eu prefiro não saber. Não, eu quero saber. Eu creio, eu sou crente. Eu estou certo de que não só eu preciso de libertação, eu preciso de curas, como eu estou debaixo da proteção, da guarda, do cuidado, do cerco e da autoridade de Jesus para fazer aquilo que ele me incumbiu fazer, em nome de Jesus. Eu me lembro que eu estava em Israel, estava em Jerusalém, e naquele dia eu decidi sair sozinho e ir andar pela cidade. E eu tomei um táxi, desci perto da porta de Damasco e me encaminhei até a porta de Damasco. E essa porta, como as portas lá na Cidade Velha, em Jerusalém, você entra pela porta, mas você dá de frente com uma parede de pedra muito grande. E você tem que passar pelas laterais para continuar entrando pela cidade. E eu entrei para aquele lugar, e aquele hall ali estava tomado de pessoas pobres, mendigos, mães, vendedores ambulantes, e é muita mosca, e é uma coisa muito suja. Aquela porta de Damasco, ela é um lugar de árabes, está dentro do bairro árabe, aquela região toda fora ali da porta, e até mesmo dentro dos muros, pertence aos árabes, mas não apenas aos árabes, mas palestinos. Há um povo muito pobre, muito sofrido, muito doente. E quando eu caminhei, encostado nesse paredão, estava uma senhora com uma criança no colo, moribunda, e essa criança, assim, talvez dormindo só, não sei, doente, ela toda mole no colo da mãe, e as moscas passando por cima. E aquela senhora, você via pela expressão e pela condição, que devia ser uma senhora que sofre muito, na ignorância, na dificuldade, na pobreza. E quando eu olhei aquela senhora, eu me enchi de compaixão por aquela senhora. E numa fração de segundos, o Senhor me fez pensar: Jesus, o Senhor entrava por essa porta, e o Senhor via as pessoas pobres, o Senhor via as pessoas doentes, o Senhor via isso que eu estou vendo, mas o Senhor não passava, o Senhor expulsava os demônios, o Senhor curava os enfermos. E eu me vi baixando, e eu cheguei, e eu estendi as mãos, e eu comecei a orar. Falei: Senhor, tem misericórdia dessa criança, tem misericórdia dessa senhora, eu proclamo em nome de Jesus, eu proclamo vida. E eu falando isso em português, e de repente, enquanto eu estava aqui, eu senti que havia chegado uma força, um cerco à minha volta. Eu sabia que era espiritual. Quando eu terminei de orar e eu me levantei, eu virei, havia um cerco de pessoas, de homens daqueles árabes, com os olhos esbugalhados e uma cara meio nervosa para mim. Eu falei: Senhor da glória. Eu caladinho atravessei, passei na frente deles e fui embora. Eu dei a volta, andei um pouco na cidade, já tomado por esse sentimento. Eu saí lá do outro lado, uma porta chamada Portão de Herodes, e é um lugar muito sujo, pouco movimento, é entrada e saída de lixo. E aí eu dei a volta por fora e vim subindo o passeio, beirando a avenida que contorna o muro de Jerusalém, já na parte fora da cidade. E quando eu passei por um homem, e eu olhei, continuei subindo, e eu olhei para aquele homem, ele estava com uma criança no colo, e a criança tinha um capacete feito de tiras de couro, e por dentro a cabeça estava toda enrolada em um pano de hospital, uma faixa. E eu olhei assim, e de novo, o sentimento de compaixão, e eu desci novamente uns 10 ou 15 metros, voltei a ele, e eu perguntei a ele assim, o senhor me entende? E falei em inglês para ele, ele... E eu perguntei, o que aconteceu com a criança? Ele não sabia, ele não me entendeu coisa nenhuma. E eu não percebi que havia um carro, parece um Lada branco, estacionando e vindo assim, parando em cima do passeio, bem ao nosso lado. E ele estacionava e vinha e estabeleceu. Eu vi que tinha aquele movimento enquanto eu perguntava o homem, mas eu não prestei tanta atenção. E eu vi que o homem motorista desceu do carro, e eu também não prestei atenção, eu só vi quando ele chegou do meu lado. E aí eu prestei atenção que aquela cena toda fazia parte daquilo. E ele chegou do meu lado e eu comecei a falar em inglês para ele. Pergunte a ele o que foi que aconteceu. E esse homem traduzia no árabe para o pai. E o pai explicava o homem e o homem me contava em inglês o que havia acontecido. Eu não sei como aquele homem chegou ali, estacionou o carro, mas parou, mas foi providencial. E então aquele homem disse assim, o menino dele caiu do telhado. E houve um traumatismo craniano. E os médicos disseram a ele, depois de muitos dias no hospital, leva para casa, porque não tem mais o que fazer. E eu estendi as mãos. E eu falei assim, eu posso orar pelo seu filho? É, pode. E eu comecei a orar por aquele menino. Senhor, eu comecei a orar em português. Em nome de Jesus, eu estou declarando que o Senhor vai entrar e vai curar essa criança. Mas esse pai vai saber que foi Jesus. Então eu comecei a orar em inglês. E eu pedi o homem, traduza para ele. Você saberá que foi Jesus que curou o seu filho. Você vai chegar em casa e o seu filho vai ser curado no poder do nome de Jesus Cristo. E você saberá que foi Jesus. Nesse momento surgiu de novo aquele sentimento, aquela opressão, aquela instância espiritual violenta ao meu redor. Eu sabia que era a mesma que havia acontecido lá antes com aquela senhora. E de repente, um homem barbudo também, com os olhos verdes esbugalhados, com a cara mesmo de um árabe muito nervoso, e ele virou para um homem e disse assim, no, no, Jesus, no, Mohammed, Mohammed, Jesus, no, Mohammed. E eu sabia que era para sair, eu fui saindo e fui caminhando. E quando eu subi, eu tirei uma foto de longe, e eu tenho essa foto daquele pai, aquela criança, e o árabe. Falei assim, está feita a obra. Quando você termina de subir essa rua, você está de frente nessa região árabe, para aquela esquina, quem já esteve lá sabe, que a gente chega no Gólgota. E antes dessa esquina tem uma garagem de ônibus. É como se fosse... Na verdade, é um ponto de ônibus, uma pequena rodoviária. E muito cheia, muito suja, muito ônibus, muita fumaça. Aqueles palestinos, aqueles árabes, aquela mistura de gente muito pobre, muito simples, muito necessitada. E há uma ruazinha paralela, que sobe e que dá numa vila, e você fica no alto vendo toda a garagem lá embaixo e lá à frente o Gólgota. E eu parei no meio dessa ladeira e comecei a olhar o Gólgota e comecei a adorar ao Senhor. Comecei a glorificar o Senhor. Oh Deus, talvez tenha sido aqui mesmo. Alguns dizem que não foi aqui, outros dizem que foi aqui. Mas essa montanha com cara de caveira, não existe outra em outro lugar aqui ao redor de Jerusalém. Provavelmente foi ali que o Senhor morreu no meu lugar. E eu estendi as minhas mãos e comecei a adorar o Senhor. Quando eu abri os olhos, havia um rapaz no final da ladeirinha, ele estava com um carrinho de cargas, o carrinho estava parado aqui do lado, e ele estava me encarando assim, e de repente eu continuei com os braços erguidos e adorando o Senhor, só olhando, por que esse cara está me encarando assim? Ele baixou e pegou uma pedra, e ele fez assim, mas eu não reagi, eu continuei estendendo a mão, e eu falei assim, em nome do Senhor Jesus. Quando eu disse em nome do Senhor Jesus, ele soltou a pedra desesperado e correu para dentro da vila. Ele largou o carrinho, a carga ali, e foi embora desesperado. Eu falei, Senhor, ele viu alguma coisa. E eu terminei de descer a ladeira, fiquei encostado aqui na pilastra, e quando ele veio para pegar o carrinho, eu armei minha câmera e eu apareci, tirei uma foto dele. Ele achou que era uma arma ou sei lá o que que fosse e correu de novo. Eu tenho essas duas fotos, eu vou publicar para vocês verem. E o Senhor falou comigo: filho, aonde você entrar em meu nome, eu vou te usar para libertar os cativos, para curar os enfermos. Eu preciso. Não, você não está há 2000 anos atrás. Você está hoje na sua vida. E hoje ainda você tem à sua volta pessoas precisando ser curadas e pessoas precisando ser libertas. Esse é o ministério de Jesus. Essa é a missão do Senhor. Capítulo 8 ainda de Mateus, no verso 28, leia. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Poderiam ser satanistas, como nomeamos hoje. Poderia ser só um bando de jovens, de adolescentes, fazendo farra com seus piercings, seus cabelos, suas roupas pretas, fazendo bagunça, seja no cemitério, seja em qualquer outro lugar. É um grupo, uma tribo lá na esquina da praça, na avenida, uns rebeldes, e seus piercings e suas tatuagens expressam com clareza o que está por trás deles no mundo espiritual, e suas violências e suas rebeldias, seja contra a família, seja contra a sociedade, seja contra o muro que picham, seja contra o bem público que eles destroem, seja simplesmente com aquela questão ali social tão tenebrosa, tão esquisita. Uma dessas pessoas, dois endemoniados saindo dentre os sepulcros, só que os de hoje não têm aparência de endemoniado como nós imaginamos os dos dias de Jesus, mas são a mesma coisa. Saindo entre os seus sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho, violentos, maus. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Preste atenção, irmão. Ali estavam demônios, e os demônios sabiam quem era Jesus. Eu quero te dizer que os demônios sabem quem eu e você somos. Você pode se achar menos preparado. Você pode dizer: eu não sou líder. Você pode dizer: eu não tenho ministério. Você pode dizer: graças a Deus eu não sou pastor. Ah, é muita responsabilidade. Você pode dizer: ah, não, eu não quero me envolver. Mas os demônios sabem quem você é. Os demônios podem saber que você é um frouxo, cheio de medo. Os demônios podem saber que você frequenta a igreja, está tocando nas coisas santas, mas você não nasceu de novo. Como os demônios podem saber que você é templo do Espírito Santo, mas você não se empenha na vida de santificação. Então, eles têm muitas legalidades. Mas os demônios podem saber: o que o senhor veio fazer aqui? Os demônios podem saber que você é Jesus, que você é membro do corpo de Jesus, portanto você é Jesus. Os demônios podem saber da sua autoridade, não porque você falou e gritou e usou os jargões evangélicos, não, mas simplesmente porque você chegou. Senhor, eu estou andando com o Senhor habita em mim e eu estou aqui. E os demônios sabem que eu e você chegamos, como eles sabiam que Jesus estava chegando. E eles disseram a Jesus: o que o senhor veio fazer aqui antes do tempo? Porque talvez eles tenham aprendido apenas sobre a cruz. Oh, um dia vai morrer. E sabe o que vai acontecer? O diabo vai lhe pisar a cabeça. Talvez esta seja a única realidade que eles, ou a verdade que eles tenham ouvido nas escolas deles. O que eles não sabiam é que, não importa o tempo e a hora, alguém que tem Jesus vai dizer assim: sai. E foi o que Jesus fez. Não importa você saber tempo, hora, vocês não têm nada com isso. Fora, saem, saem dessa vida. Vocês não vão perturbar esses meninos mais. Vocês não vão perturbar esses jovens mais. Vocês não vão perturbar esses adolescentes mais. Vocês não vão perturbar esse casamento mais. Vocês não vão perturbar essas famílias mais. Eu sei que eu sou membro do corpo de Jesus. E eu não vou permitir mais que essas pessoas à minha volta, que as pessoas da minha família, que eu mesmo, eu não vou permitir mais que nenhum de nós esteja debaixo de manipulação dos demônios, do maligno, do inferno, e a gente simplesmente cale. Eu quero agir como Jesus agia, para libertação e curas. Eu quero, Senhor. Nós precisamos. O convite de Jesus é: vinde a mim. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu estava andando lá na Holanda, e aquela cidade, qual o nome da cidade, Raquel, que você foi lá? Das bicicletas? Esqueci o nome da cidade. Amsterdã. E eu estava andando para Amsterdã, e de repente eu vi uma loja, uma vitrine com os produtos, umas folhas, e eu curiosamente entrei. Quando eu entrei, eu fui barrado, impedido por uma força espiritual. Se tem alguma coisa demoníaca muito violenta nessa loja. E quando eu fui olhar com detalhe o que estava na vitrine, eram drogas, as drogas vendidas livremente ali na vitrine. E instantaneamente os inimigos mandaram uma mensagem, veio na minha mente: sai daqui, o que, que você está fazendo aqui? Esse não é seu lugar. Eu estou dizendo de frases literais: sai daqui, esse não é seu lugar. E eu andava por aquela rua e eu olhei e comecei a ver que a outra parte, a outra zona, era realmente uma área de lojas de sexo, tudo explícito, e milhares de pessoas, de noite, andando naquelas ruas, entrando naquelas lojas, vivendo aquela vida noturna de Amsterdã. Eu falei: Senhor, quem vai alcançar essas pessoas? Você consegue pensar nessas vidas indo para o inferno e vivendo a eternidade sem possibilidade de salvação? Vai acabar quando? Não vai acabar. Tá, não vai acabar, mas então vamos muito tempo. O que vai acontecer depois? Não vai acabar. Essas vidas vão morrer, estarão no inferno para sempre. E talvez não seja uma realidade tão explícita e terrível quanto a de Amsterdã. Talvez seja a nossa realidade na vizinhança, no prédio, nos que gritam, nos que brigam, no ambiente de trabalho, nos filhos, nos sobrinhos, nos parentes, nas pessoas à volta que estão só ali no bar. Parece ser uma realidade bem levezinha, perto de Amsterdã, mas na verdade é a mesma realidade. Essas pessoas estão morrendo sem Jesus. Eu quero operar libertação e curas. Eu quero, Senhor. Eu quero. Jesus olhava para a multidão e Jesus tinha compaixão. Então ele diz em Mateus 11: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós podemos estudar tanta coisa acerca de libertação e curas, pensando nas artimanhas do diabo, nas coisas terríveis de destruição que as trevas fazem, seja na área sexual, seja nas drogas, seja na violência, seja nos homicídios, seja mesmo na incorporação de demônios em certas pessoas, mas nós precisamos pensar em libertação e curas também por aqueles que estão sobrecarregados, cheios de tristeza, de depressão, cansados, e que estão à nossa volta, talvez estejam dentro da igreja, cansados, animados, precisam de libertação. Eu não tenho ninguém assim como esses aí que você falou lá de Amsterdã. Eu também não tenho ninguém, graças a Deus, eu não conheço ninguém assim, que é uma coisa assim, mais, sabe, daqueles assim, mais pesado. Não, eu não conheço. Graças a Deus, as pessoas à minha volta, todas, não, talvez você, olhando um pouquinho, você vai se lembrar de alguém que vive cansado. Senhor, eu quero operar libertação e cura nessa vida. A palavra do Senhor diz em Mateus 17 ainda, leia comigo, verso 14. Mateus 17, verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da vossa timidez. É isso que está escrito aí? Desculpem. Por causa da falta de seminário. É isso que está escrito aí? Por causa da falta de título. Por que vocês não expulsaram? Por causa da falta de certeza. É isso que está aí? É isso que está aí? Sim. Pouca fé ou ausência de fé é algo muito simples. É ausência de certeza. Por quê? Porque está escrito na palavra do Senhor que fé é a certeza. Eu, nesta manhã, quero me apropriar de uma certeza. Eu tenho uma missão nessa terra. Eu não sou capaz, eu não sou poderoso, não tem nada em mim. Pelo contrário, eu preciso estar debaixo do sangue de Jesus Cristo. Mas eu tenho agora uma certeza. Deus me chamou para uma comissão, uma grande comissão, de pregar o evangelho, libertar os cativos, curar os enfermos e levar vidas que estão à minha volta ao reino dele. Eu tenho essa certeza. Por que que vocês não expulsam? Porque não têm fé. Por causa da vossa pequena fé. Na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espele, senão por meio de oração e de jejum. Irmãos, duas palavrinhas. Jesus libertou aquela pessoa, aquele menino, do demônio. Não significa que todas as vezes que alguém é liberto de um espírito imundo, aquele espírito estava incorporado. Na verdade, talvez nós aqui, ou a maioria de nós aqui, nem conhece essa realidade, porque esta realidade muitas vezes faz parte apenas lá do subúrbio, onde uma pessoa incorpora um espírito, um demônio, uma pombagira, um Zé não sei o quê, e aquilo toma conta e fala grosso, e tem um vídeo aí na internet que um desses espíritos incorpora uma cantora muito famosa, e a gente de vez em quando vê isso. Então é um negócio assim, até que, ai meu Deus, tem medo disso. Eu estava numa determinada igreja certa vez, e um espírito se manifestou incorporado no corpo de uma senhora, e eu não vi, mas depois os irmãos vieram conversar comigo, assim: pastor, nós vimos quais foram os irmãos que saíram correndo, teve um que pulou a janela de medo. Talvez essa não seja a sua realidade, e realmente na nossa sociedade de hoje, e talvez na região ou nas instâncias de sua vida, isso não aconteça com frequência, mas existe um outro tipo de ação demoníaca, que é no intelecto, e essa está se tornando pior do que as outras mais pobrezinhas. Porque no intelecto o diabo cerca manipula, coloca o seu controle remoto e de longe controla a vida daquela pessoa, com medos, com complexos, com depressão, com fortalezas de filosofias, de axiologias, de incredulidades. São pessoas que precisam de libertação. Mas a outra palavra que está nesse versículo que eu quero destacar, ela é muito louca. É a palavra lunático. O que é um lunático? O que é um lunático? O que é um lunático para você? Analisa só a palavra, você não precisa ter muito conhecimento. Analisa a palavra, o que é um lunático? Hã? Alguém relacionado com lua. Você já ouviu a expressão assim, esse cara é de lua? Você sabe essa expressão? O que isso significa? Um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Um dia está do jeito, outro dia está do outro. Irmãos, literalmente, essa palavra lunático aqui está falando de pessoas que um dia estavam comportando de um jeito, outro dia estavam comportando de outro jeito. Um dia estavam comportando de um jeito, outro dia estavam comportando de outro jeito. Um dia estavam comportando de outro jeito, e o que foi que Jesus fez? Foi lá e expulsou o demônio. Não significa necessariamente que o demônio estava incorporado naquela vida, mas Jesus expulsou um demônio. Como ele, de longe, manipula com seu controle remoto, não nos compete saber, só se o Senhor falar, como ele disse no texto que começamos a ler nessa ministração. Mas, irmão, a verdade é que Jesus expulsou um espírito que governava aquela vida, que hoje é chamada não de lunático pela ciência, mas é chamada de quê? Hã? Bipolar. Bipolar. Bipolar. Quando Jesus, quando Deus, o eterno Criador, gerou aquele ser naquele ventre, ele gerou um ser perfeito. Qualquer cientista, qualquer médico vai poder explicar que alguma coisa anormal aconteceu na formação daquele feto e por isso ele nasceu e cresceu faltando tais e tais componentes químicos, faltando tais e tais hormônios. Então por isso essa pessoa é bipolar, porque tem isso. Qualquer pessoa dessa área da ciência, qualquer médico que estuda isso e que vai atender essa pessoa, vai poder analisar uma tomografia computadorizada e dizer, falta aqui, tem uma lesão nesse cérebro, e por causa dessa lesão, tem uma descompensação em todo o funcionamento químico, e por isso essa pessoa tem uma doença chamada bipolarismo, bipolar. E nós aceitamos isso como sendo apenas uma doença, e não tem mais jeito, mas Jesus nos diria aqui, senta aqui gente, presta atenção, deixa eu falar o que é isso, é uma ação de demônios. Não confundam isso com a libertação que vocês viram no cinema. Não confundam isso com a encenação que vocês veem por aí na televisão de incorporação de demônios. Não confundam isso com o que vocês veem lá nos centros espíritas, lá nas cachoeiras, lá nas matas, lá nos lugares terríveis onde essas entidades são chamadas e elas se incorporam. Não confundam isso. Nós estamos falando de um governo silencioso de Satanás através dos seus demônios, trazendo feridas, trazendo consequências físicas, biológicas, trazendo consequências neurológicas e por isso manipulando essa vida e fazendo com que ela seja ora isso, ora aquilo, ora isso, ora aquilo. Em outras palavras, sendo lunática, sendo uma pessoa descompensada, sendo uma pessoa completamente desestruturada, sendo uma pessoa completamente necessitada. E aí os médicos virão e vão colocar alguns medicamentos e leia a bula desses medicamentos. A bula desses medicamentos diz que elas vão ter exatamente o que elas passam a ter: as insônias, as depressões, os cansaços, até mesmo as feridas ou manchas na pele. Elas vão ter noites, elas vão ter ouvir vozes, elas vão ouvir ver vultos, elas vão... A bula está dizendo isso, que esses remédios têm esses efeitos colaterais. Mas eles creem que esses remédios vão ajudar essa pessoa a não ser bipolar. E o Senhor Jesus vem e diz assim, não, minha igreja, meu corpo, atuam em meu nome nessa terra. Se for preciso dar um remédio para compensar aquela química que ele não tem, eu vou enviar um médico, um psiquiatra, alguém que pode dar esse remédio. Se for preciso, uma psicóloga, um psicólogo, psicólogo que vai trabalhar o emocional dessa pessoa, vai fazer isso. Se qualquer necessidade física, porque agora o físico já foi comprometido, vocês vão cuidar, mas saibam de uma coisa, por trás de tudo tem um mundo espiritual, e só a minha igreja pode dizer em nome de Jesus, Satanás, fora da vida dessa pessoa. Você não vai chegar para as pessoas que estão tomando remédio de depressão, lá na sua família, na sua vizinhança, você, eu vim aqui expulsar o demônio. Mas você vai começar a orar, Jesus, como é que o Senhor faria? E até aqueles demônios saberão, tem alguém orando, tem alguém orando, tem alguém orando, tem alguém orando, quem que está orando? Tem uma hora, aqueles demônios também vão ver, ó, é você, você está orando, eu estou orando, eu sou servo do Altíssimo, fora, porque antes do tempo, não, fora! Senhor, como igreja, nós não queremos passar nessa terra e termos tido apenas um lugar, temos instalado apenas um ar-condicionado, temos feito obras bonitas, nós não queremos passar nessa terra apenas sendo conhecidos como a igreja do pastor Sóstenes, ou então uma igreja maravilhosa que no decorrer dos anos se tornou uma igreja grande, uau, que igreja linda, uau, que louvor, não, Senhor, não quero nada disso. O que nós queremos é sermos uma igreja que onde passou, por onde passou, os enfermos foram curados, os oprimidos foram libertos, os não convertidos foram salvos, e as pessoas que não quiseram ainda sabem a verdade do Evangelho, e ainda que seja nos últimos segundos, no leito de morte, ainda que seja lá no CTI desacordado, elas poderão pensar e gritar, Deus, eu ouvi o seu Evangelho naquele dia, naquele ano, lá naquele lugar, e eu clamo por ti, tu és a minha única salvação, e nós vamos encontrar com essas pessoas no céu. Senhor, eu quero parar de ser fraco, frouxo, desanimado, incrédulo, eu quero parar de ser, Senhor, inerte, eu quero trabalhar para o Senhor, para que vidas sejam salvas, libertas, curadas. Eu quero, Senhor. Por esse motivo, nós vamos orar e jejuar. Senhor, eu quero um desafio nessa semana de orar e jejuar. Eu quero convidar algumas pessoas. Dá-me sabedoria. Eu não quero sair convidando todo mundo. Eu não vou levar as pessoas para assistirem um culto, para assistirem. Senhor, eu quero algumas pessoas que eu sei que precisam de libertação. Eu quero orar por elas, eu quero jejuar essa semana, mas eu também quero orar e jejuar por mim. Você tem esse referencial para você, e esse referencial eu estou dando para você diante de Deus. A minha oração nesses dias está sendo, Senhor, quais áreas na minha vida, eu sou o pastor da igreja, quais áreas na minha vida eu preciso de libertação? Eu não estou perguntando ao Senhor assim como bobo. Ai, Senhor, qual que é? Será que tem alguma coisa, Senhor? Sonda em mim, vê se há alguma coisa. Não, Senhor, eu sei que tem algumas coisas. Mas eu sei que tem algumas coisas que nem eu vejo. E eu estou gerando no meu espírito uma expectativa de que o Senhor vai atuar na minha vida nesse final de semana. Não apenas uma movimentação emocional aqui nesse auditório. O Senhor vai atuar na minha vida nesse final de semana. Alguma área que eu preciso ser tocado, liberto, curado. E eu quero, Senhor, depois da tua intervenção específica, diante de inúmeras outras intervenções até o dia de hoje na minha vida. Não significa que Deus não fez, não significa que eu não nasci de novo, não significa que Deus não fazia, não significa que eu posso trazer uma doutrina que anda por aí e fala assim, não, se você está salvo, eu não preciso mais nada. Não, eu preciso, Senhor. Agora, Senhor, além de orar e jejuar por mim, eu quero orar e jejuar por mais algumas pessoas, eu quero trazer algumas pessoas, eu quero ver pessoas libertas, curadas, e ainda que eu nem consiga trazer, nem precisa ser trazendo aqui, eu quero ser instrumento do Senhor para que aqueles que estão vivendo debaixo da ciranda de Satanás sejam libertos. Se te ajuda na área familiar, traumas, acidentes, problemas, relacionamentos difíceis, truncados, sempre cheio de guerras, feridas, mágoas, amarguras, maldições, Uma família, todo mundo bebe. Uma família, a maioria das pessoas tem problemas financeiros. Uma família, a maioria das pessoas tem que casar logo porque engravidar alguém. Na família, naquela família, a maioria das pessoas tem brigas com... Ah, Senhor, tem alguma coisa nessa família. Eu quero agir em favor desta família. Na área pessoal, divórcios, enfermidades, dependências, vícios, complexos, timidez. Você está falando de você, você não tem coragem nem dizer sou eu, de tanta timidez, complexo, você reage sempre por causa de complexo, ou você conhece alguém que vive assim, medos, traumas, desejos esquisitos, desequilíbrios, taras, perturbações, pensamentos, manias, orgulho, vaidade, sexualidade desvirtuada, sexualidade conjugal defeituosa, pornografia, pequenos roubos, grandes roubos, ideias, pensamentos. Na área profissional, fracassos contínuos, portas fechadas, defeitos, desonestidade, domínio de mamão, dinheiro te governa, relacionamentos errados. Você está sempre com as pessoas erradas, as pessoas estão sempre fazendo uma coisa como, ah, de novo aconteceu, de novo eu confiei. Continuamente relacionamentos errados, dívidas, o tempo todo envolvido em dívidas. Aí tem uma fase que melhora, daí a pouco de novo a coisa, oh meu Deus do céu, sociedades enganosas, sociedades danosas, ganância, vaidades. Na área ministerial, falta de raiz, está sempre espalhado, está sempre andando de uma igreja para outra igreja, vai sair de Deus, me afastei, voltei, fui na igreja tal, fui na religião tal, falta de raiz, falta de alianças, você não tem confiança em ninguém, você não tem aliança com ninguém, você não desenvolveu relacionamento com ninguém, falta de frutos, você não prospera nos frutos espirituais. Contínuas brigas, separações de igreja, de ministério, de irmãos. Na igreja tá sempre é um motivo de problema em algum lugar. Sem construções, sem realizações, sem alicerces, sem rumo, sem ideia, com medos, sem convicções de Deus. Você precisa de libertação. Por último, abra sua Bíblia em Isaías. Capítulo 61. Capítulo 61 de Isaías, verso 1 ao 3. Antes de lermos, preste atenção aqui. Jesus estava na sinagoga em Cafarnaum. E ele pediu o livro de Isaías. E Jesus, diante daqueles homens, leu esta passagem de Isaías. E a passagem diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Se eu sou o corpo de Jesus, essa missão é minha. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. E se eu sou o corpo de Jesus, essa missão é minha. Eu não aceito, inadmissível eu viver nesta terra sem me apropriar da missão que Deus me deu. Ponto final, Senhor. A libertar os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, a pôr sobre os que estão em Sião, os que estão em Sião estão em luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Senhor, eu quero isso. Eu quero libertação para mim e eu quero cura para mim. Mas eu quero libertação, eu quero cura para pessoas à minha volta. Se você quer isso, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente rapidamente. Saia rapidamente, venha instantaneamente. Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero, Senhor. Eu quero experimentar na minha própria vida curas e libertação. Você pode pedir assim, pastor, sabe aquela lista que você citou? Você nem precisa ter a lista, você pode dizer: Espírito Santo, fale de novo comigo. Quais áreas da minha vida? Quais assuntos? Quais questões? Eu serei liberto. Eu serei liberto. Eu não vou ver se o Senhor vai agir. Senhor, eu serei liberto. Alguma coisa vai acontecer na minha vida nesses dias. Por isso eu vou jejuar, eu vou orar. E eu quero ser instrumento do Senhor na vida de alguém. Eu quero, Senhor. Se tornará visível, patente aos olhos de todos, uma transformação. Senhor, se eu tiver um pouco constrangido, eu já identifiquei que eu preciso ser liberto de constrangimentos. Se eu não estiver acreditando que é exatamente assim, eu já identifiquei, eu preciso ser liberto de incredulidade. Eu quero ser como uma criança. E eu quero que as pessoas testemunhem de uma mudança na minha vida, exatamente nessas áreas. Eu quero que as pessoas vejam em mim os frutos do Espírito: ousadia, intrepidez, sabedoria, autoridade espiritual, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, estabilidade, serviço, amor. E aonde porventura, de forma tão sutil e manipulada, o inimigo tem cirandado contra mim, eu serei liberto. Levante a sua voz e diga em voz alta ao Senhor seus motivos, suas razões. Diga a Ele: Espírito Santo, Espírito Santo.